No, es un keyboard. No es un teclado que estás usando. Vamos a ver. Tengo que ver cómo está hecho. Este viene con Thank you. I don't know if I if this computer can deliver a good sound. I think there will be some lag. Thank you.

Thank you. Mm-hmm.